O orçamento e grandes opções do plano para o próximo ano do município de Oliveira do Hospital foram aprovados em reunião do Executivo com os votos favoráveis do Presidente da Câmara e os dois vereadores do Partido Socialista e a abstenção da oposição. Os vereadores do Movimento Oliveira do Hospital Sempre, Elsa Martinho e José Carlos Mendes, o vereador do PSD Mário Alves e o vereador independente Paulo Rocha abstiveram-se. O orçamento aprovado é de 14 milhões de euros. E a oposição diz que é um decalque dos anteriores e não reflete a realidade. O Executivo Socialista aposta num orçamento que considera ter uma forte matriz social e que terá neste campo quase 950 mil euros para implementar na ação social. Em termos de grandes obras, a novidade surge com a possibilidade de construção de um novo centro educativo para o primeiro ciclo na cidade, junto às instalações da escola secundária e agrupamento de escolas. As atuais instalações da escola do primeiro ciclo de Oliveira seriam depois utilizadas para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão. Este é ainda um projeto que carece de aprovação por parte de fundos comunitários na ordem dos 90%, uma vez que a autarquia não terá a possibilidade de o concretizar sozinha. O vereador do PSD, Mário Alves, considera que este orçamento não é verdadeiro. O entendimento que nós temos é de que o orçamento deve estar aproximado daquilo que é a realidade, ou seja, daquilo que são as receitas que efetivamente a Câmara tem, e portanto ele não corresponde a esse objetivo, a esse desiderato, isto por um lado. Por outro lado, entendemos que face à situação de crise que se vive no país e, portanto, e no Conselho, nomeadamente com o avançar do desemprego, que tem sido galopante no Conselho. Aliás, a gente hoje nota que a cidade está parada, não há movimento na cidade, contrariamente àquilo que vinha sendo habitual. Portanto, não se vê movimento na cidade. A gente circula na cidade de manhã e à tarde e não vê movimento praticamente nenhum. Por seu lado, o vereador do Movimento Independente, José Carlos Mendes, diz à Boa Nova que este orçamento é um decalque dos anteriores. Nós achamos que o orçamento é, no fundo, e foi isso que dissemos, que, no fundo, um decalque dos orçamentos anteriores com quatro ou cinco novidades. E estávamos a contar com um orçamento tendencialmente a dar zero, já que o Presidente o tinha afirmado, e não apareceu esse orçamento tendencialmente a dar zero. Há uma ligeira redução, quer nas despesas correntes, quer nas despesas de capital. E consideramos que o orçamento não espelha um projeto de desenvolvimento que nós, e também acho a grande maioria dos oliveirenses gostaria de ter para, no fundo, serem feitas um conjunto de, ou serem implementados um conjunto de projetos que pudessem trazer aquilo que todos nós ambicionamos. Já o ex-vereador do PSD e atualmente independente, Paulo Rocha, critica o empolamento que é feito no orçamento. Eu subscrevo, aliás, propus e subscrevo muitos dos projetos que estão inscritos nas grandes opções do plano, que depois têm reflexo em termos de capital e correntes no orçamento da receita e da despesa. No entanto, entendo que, em função daquilo que é o momento atual e o ano que se avizinha e que todos os indicadores dão como sendo o ano de recessão económica acentuada, e, portanto, de degradação, da situação económica do país e do Conselho, nós não podemos, na minha perspectiva, manter um orçamento e um plano demasiado empolados, porque objetivamente vamos transmitir um sinal menos verdadeiro a todos os municípios, ou seja, vamos dar a ideia que vamos poder fazer um conjunto de investimentos e de desenvolver determinados projetos que objetivamente não vamos ter condições à partida de os fazer, porque vamos ter menos receitas do que aquelas que tivemos este ano. E, portanto, um orçamento de base zero, daria aos munícipes a ideia do que, de facto, vai ser possível à autarquia poder realizar no próximo ano. O orçamento da Câmara e as grandes opções do plano para 2012 no município oliveirense foram aprovadas, mas com a abstenção da oposição.